Alfa X-Ray, Wish autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término. Bianca, Alfa Vitapá, Ferrado Reboque, Graça, bom dia. Bom dia, Bianca, frequência livre. Bom dia, 3171, autorizando a linha de falar com o 0, vento 1, no vento 300 graus, 2 graus. A linha de copo. agora atualizou 7 anos completamente pronto, pode alinhar e decolar? Afirmo, vento calmo. Então, está alinhando e decolando 7 anos. Alfa X-Ray, informando o teste do reboque, parte 1 na posição 04. Alfa X-Ray, frequência livre, bom dia. Decolou 55, controle 208, bom dia. 208, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3171, passa 1710 na sequência. Avanço do nível 320, beleza. Copiou subindo para o nível 320, 3171. Uma possibilidade de proa direta? Tanto Leda. Leda, obrigado. Uno 961, bom dia. Uno 961, bom dia. Informação Foxtrot, pronto, cópia. Pronto. Uno 961, autorizado Galeão, VEPA 9857, Foz conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito saída da El, Leda após voo a Irumi. Aciona 5001, controle 120-8. Estamos autorizados então para o Galeão 360, é o nível de Lander, novembro 857. Decola da 10, curva direita. Da Leda Irumi, chamando controle 120.8. Código transponder 5001. Mano 961, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Chamará para push acionamento. para nós, bom dia, voo 9916, informação Fox Track. Voo 9916, via Bonfe para 2003, ajuste no 08. Via Bonfe para 2000, 9916. Salvador, bom dia, o Chiné 6225, posição Conde, para 800. 6225, contato radar, voe na proa de Bonfe para chegada Bonfe, autorizado após via Bonfe para 2000 pés. Presente, da presente voando Bonfe, em Bonfe, autorizado descida via para 2000 pés, o Chiné 6225. Paulo Salvador, voo 9-6109, pushback e acionamento. Mono 9-1, autorizado pushback e acionamento, reporte táxi. Linda, chamarei táxi, eu vou 9-6109. para o ataque. Voo 961, voo 2, uma moto, 45. No 961 autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 018 com voo. Batou no Índia, quando bateu 45, Oi, Salvador, com 1961, bom dia, próxima porta de espera 10. 1961, autorizado a linha em decolar, pista na 0, vento calmo. A linha decola 10, 1961. Gol 99 no meio, autorizado ILS, ajuste no 08. Negativo, 98, no ajuste, está autorizado ILS, 99. Controle de Salvador, Rio 5976, com a Gol. 5973, voo em Tuna, desça 2 mil pés, ajuste no 08. Certo, Tuna, 2 mil pés, 08. Decolou aos 25, controle 208, boa viagem. 208, grande abraço, até mais. Controle Salvador, Gol, 961, bom dia. Gol, 961, contato radar, suba nível 360, via Dayan. No perfil da saída, 360, tem esse site. Mouse. Eu, quem? Um abraço. Nove no meio, chama Tori 198 decimal 95. Obrigado, bom dia, tchau. Adolgo 9916, localizador. 9916, mais 29098, continua a aproximação. Já avisou algum campo? Viu nativo. Tá estabilizado agora, já baixou de travão. Pouso autorizado, pistão zero, vento calmo. Matheus, tá livre, pouso na 1-0, tá livre, vento calmo, vou 9-9 no meio. Controle Ocean, né? 6225, está autorizado o procedimento, X-ray? 6225, autorizado, ELS, ajuste no 0 no 8. Autorizado, ELS, X-ray, 10, com ajuste no 0 no 8, Ocean, 6225. Gol 961, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, chamará Recife, tenha um bom dia. Nova 9, 16, solos 30, direito no 219, só. 219, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, 99196, lembrando. 99196, autorizado, táxi, via Alfa, Juliette, portão 841. Alfa, Juliette, para 08, 99196. Estabilizado, Chiné 6225, baixar trabalho. 225, chame a torre 198, decimal 95. 6895, obrigado, até já. 973, autorizado ILS, ajuste no 098. Ciente Rio 5973, para 2018. 4-0, bom dia. Informação um pouco estranha. Doa, bom dia. O Chiné 6225, sinal baixar travado. Chiné 6225, avistado, ajuste no 099, pouso autorizado, pista no 0, vento norte. 1-3, nós. Ciente, pista, autorizado, pouso, pista 1-0, ajuste no 099, Chiné 6225. Aciona 5007, controle no 20298. 4044 autorizado 360 com fim. Elefa, Zulu 21, faixa plano. A parada no 0, curva direita, perto da porta, transição Elefa, o transponder 5007. Controle Salvador 208. Brasil 4040, cotejamento correto, reporte para o pushback, funcionamento. Obrigado. Tem um ajuste para o Rio 5973? Ajuste agora 1099. 1099, ciente. Aciona identificação autorizado via bons para 2000 pés, ajuste no 019. 225, solo, 34, direita no 219, solo. Direita, ponto 219, Chiné 6235. Subiu. Obrigado. Salvador, bom dia, Oxené, 6225, Lima, Foxtrot. Canal 6225, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporta Angela Juliette. Alfa, reporta Angela Juliette, 6225. Estabilizado, Rio 5973. Rio 5973, chame a torre 198, decimal 95. 198, 9972, vou direto Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 099. 10 a 12 mil pés, vou direto Duna, 099, ajuste no 099. Fuso autorizado, pistola 0, vento norte, 3 mais. Fuso autorizado, 5973. A sua identificação autorizada via BOMF para 2 mil pés, ajuste no 099. Via BOMF, 19, 2 mil pés. Juliette, portão 7, faixa 1. Juliette, portão 7, né, 6225. Solos 40, direito no 219, só. Autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista, meia dúzia. Salvador, bom dia, Rio 98-11, passando 210 para 1150, centro da Fox, para... 98-11, 2133-09. Confirmando, direto Duna, descendo para 500. 2000 pés. 2000 pés, Duna, Rio 98-11. Salazar 4040, 21, pushback acionamento. Navio 4040, autorizado, pushback acionamento, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 4040. Voo 093, se tiver condições, voo Iduna, desça 2000 pés, autorizado ILS. Mestre, Iduna, 2000 pés, autorizado ILS. 9972, autorizado ILS, número 1, ajuste com 099. Entendeu que é o número 1 na aproximação, será o 9972. E o 9891 reduza para 240. Reduzindo para 2409. 1759, reduza para 220. 2209, 759. Controle instalador, bom dia, Mr. Cargo 6570, passa 200 para 150, informação foco. Charles, 6570, voe Duna, desça 2000 pés, ajuste no 019. Duna 2000, no 019, 6570.